Quem experimentou não quer mais voltar. E quem sentiu a dor não é fácil de lidar. Solicitando um resgate pra me aproximar. A verdade é ideal e a mentira é espacial. Todos acreditam e acham normal. Sustentado pelas leis que regem. Ficando vulnerável e não se protegem. Dado do seu próprio destino, todos se elegem. E não conseguem definir a identidade. E ter a outra face, essa sem utilidade. Simbolizando o mundo que acabou. Se alimentando de sobras do que restou. Murmurando, todos vão continuando. Vivendo suas vidas, acatando ordens. Tratando presidentes como lordes. É hora da caçada, agora vamos ver. Todos ladrões de terno e farda vão morrer. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Não aguento mais, eu queria fugir, mas não consigo. Habitando terra vermelha, fui criando arquinimigos. E nenhum deles tem ideia de quem eu sou. Eu sei da onde eu vim, mas não sei onde eu estou. Minha loucura, psicose, injeta raio ultravioleta na veia. Minha armadura, simbiose, foi enrolada numa teia. Nesse vale devastado, onde meus antepassados foram arruinados, revoltados. Meus andavais levam pedras e mármores, vidas e árvores. A minha foice não espera. Quem não coopera, eu mato um por um. Minha quimera cospe fogo e não é nada incomum. Parece fácil travar minha jornada. O difícil é olhar pro céu e não entender nada. Nessa hora minha revolta queima mais que o sol. Enlouquece igual o drink mais ardente da taverna. É ruim como a dor do cego na disputa de ego. Sem lanterna na caverna, morre cedo. Separa a mente do equilíbrio entre Deus e o demônio. Eternamente não mais saberá diferenciar a realidade de um sonho. Sonho sem medo, eu tô aqui. Cadê a alma? Eu nunca vi. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Vejo um sistema de controle de vidas, onde pessoas não percebem que são iludidas pela chamada inteligência governamental. Mostrando a realidade da sua sinto mal. Fazendo seminário, dizendo o contrário. E no plenário, pensando se pegou mais um otário. Mudando a imagem daqueles que estão em desvantagens. Fazendo esforço e o sofrimento apenas uma forma de enriquecimento. Sou o reflexo da minha concepção. E como o index não mudo a verdade do refrão. Pois quando olho pro céu e penso na minha vida, respostas e visões pra mim são concebidas. Mas quando olho pro céu e vejo tudo torto, eu penso em um sistema que está quase morto. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Não faça o sistema experimental. Passa de tudo, mas cuidado aonde anda. Seria bem mais fácil e prático o ato de viver sabendo onde está. Assimilando os fatos e encaixando as peças. Um jogo sem saída, situado em nenhum lugar. Você não vai saber, assim como eu não sei. Eu não conheço as curvas da estrada em que eu entrei. Mas estou certo de que algo me ameaça. As marcas da invasão, o fogo de onde vem fumaça. As frases decoradas, as mentiras exatas me fazem crer que a piada já não tem mais graça. Eu vejo rastros e pegadas, sinto o cheiro da mata. Eu ouço vozes e palavras soltas pelo ar. Sou cientista da nação proibida, pego a bandeira e o meu povo vive. Grita meu nome, porque eu sigo a risca. Frequência que as pistas aparecem, evidente que aparecem para todos os homens. Não faça o sistema experimental. Não faça o